na minha Harley, ouvindo Dog Marley. Eu tô firmão que nem as tranças do meu dreadlock. E hoje vamos dar uns pega lá no Pet Shop. Na hora de rolar e colocar fogo na bomba, não sei quem foi, mas o bacana só deixou a ponta. De tão pequena que não deu nem pra gente acender. Agora todo mundo quer saber. Tem jeito assim.